Fala galera, ouvintes do podcast do Garrett Rumble, eu sou o Modestinho, o comandante dessa nave-mãe, copiando o Pedro Bial, e vamos logo aos nossos participantes, porque o podcast hoje tá legal, tá divertido, e ouvem até o fim, se puderem. Primeiramente, vou apresentar aqui o nosso El Patron, Fábio Corbari. Que isso? É, tô aí novamente, gravando mais um podcast, 44. Não tô apresentando, não tô editando, motivos aí de não estar no computador padrão, mas deixo aí na mão do Modestinho, sei que tá em boas mãos, e mais um podcast especial aí de pay-per-view que muita gente espera coisa. E é isso aí, com a galerinha aí do mal, vamos ver o que vai sair disso daí. Ó, aí, selo de garantia do El Patron. Mas vamos continuar aí. Segundo participante é ele, cronista do Garrett Rumble, também faz os reviews dos pay-per-views, Ricardo Silveira. Nossa, você lembrou de uma função que eu já tinha esquecido, né? Eu faço um review de pay-per-view. Faz tanto tempo que eu não sei o que é fazer isso. Mas, olá galera, que tá com saudade de mim aí, que tava pedindo, pô, cadê o Ricardo? Sumiu e tal, nunca... Não aparece mais. Mas é, gente, eu tô voltando aí aos poucos aí. Ainda não tô de férias, só entro de férias em fevereiro. Então em fevereiro vocês podem contar que eu volto aí com força total aí pra Vlogosfera. Enquanto isso aí, eu vou aparecer de vez em quando aí, fazer uma postagem, prometer que volto. Mas liga não, que daqui a pouco eu fico que nem o Jack. Volta só uma vez por ano, que nem Undertaker na WrestleMania. Beleza. Mas aí, pô, deve estar muito ocupado. Mas vamos continuar. Agora vamos ao nosso terceiro convidado da noite, Lucas Godoy. Então, olá gente. E o Ricardo tá voltando em fevereiro, né? Bom, até janeiro eu posso aproveitar o blogosfera. Enfim, olá. E também tô sumido, né? Principalmente de texto, de notícia não, mas... Você tá deprimido agora que o Ken Koba saiu, né? Claro, velho. Pena. Viado. E agora... Ricardo. Pronto. Vamos aí ao nosso último participante, mas não menos importante, o nosso amigo apresentador do podcast do WrestleManiacos, Florista. E aí galera do Garrett Rumble, muito obrigado por mais um convite. E assim como o Corbari disse, não há nada como deixar nas mãos do Modestinho. Então galera, como de última, na hora que eu terminei de apresentar o Florista, veio o Luiz Lanzoni, salvador da pátria. Então, se apresente aí, Lanzoni. E aí pessoal, e ouvintes do Garrett Rumble também participando. Tava planejado de eu gravar, aí deu uns probleminhas, mas já consegui resolver. E é isso aí pessoal, vamos conversar aí um pouquinho sobre... próximo perfil da WWE e outros demais assuntos. Continua aí, Brasil. Então, galera, vamos ao primeiro assunto da noite, que é o retorno do nosso querido da vizinhança, o mascarado Kane, que voltou, né, com uma máscara agora. Primeiramente ele voltou com uma máscara de ferro, né, que parecia aquele homem de ferro beta, mas daí ele tirou a máscara e veio a máscara daquela clássica dele lá, que era, foi pouco antes dele largar, né, a máscara, só com Kane sem máscara. Mas aí, galera, o que vocês acharam aí da volta do Kane? Primeiramente aí com a opinião do Ricardo. Eu por um momento eu achei que eu tava no Rock in Rio, né? Porque ele pareceu estar vindo ali agora com o pessoal do Slipknot ali, mas depois eu meio que fiquei na dúvida se eu tava vendo o Silêncio dos Inocentes, né? Que ele puxou a máscara ali do Hannibal Lecter. Mas no final eu lembrei que era o folclorista. Folclorista, no caso, não florista, folclorista Kane. Entendi. No caso, não tem muito assim. A minha opinião é bem genérica mesmo, igual a de todo mundo aí, que geral acho fora, legal e tal. Só não entendi muito bem, né, que tônico capilar é esse que ele toma, né, que, porra, 4 meses é o cabelão que cresceu, né. Não, eu sei, alguns vão falar, é a máscara que prende. Mas convenhamos, né, tipo, é legal imaginar, caralho, crescer com esse tudo de cabelo. Cara, do inferno, cara. Lá no inferno cresce mais rápido o cabelo. É, né? Que dizem que no inferno tem muito enxofre, né? Então faz sentido. É, porque é tônico capilar do capeta, né? Então, curioso. É, pode crer. Ele comprou o produto do Zack Ryder. Não, foi legal aí. Foi puxar as referências aí. Legal, os inocentes. Não, mas se a gente reparar na história, né, no inferno cresce cabelo, né? Você vê pelo Mr. Satan, né, do Dragon Ball. Baita cabelão que ele tem, né? Referência foda essa. Vamos aí continuar a opinião do nosso El Patron, Fábio Corbari. Pô, então, todo mundo já, eu acho assim, no blog, já, todo mundo explodindo, ah, o Kane voltou e tudo mais. Voltou com a máscara, né? Tipo, é o Kane com a máscara. No... É, tá bom, é diferente. Lembra aí velhos e bons momentos do Kane. Mas lá se pode trazer algo tão custoso assim como o pessoal acha. Seria interessante começar aí uma rivalidade com o Undertaker já pra visando a WrestleMania e tudo mais. Mas enfim, a volta. A volta eu achei muito bacana, o jeito que ele voltou meio que do nada, acabando o show já e tacando o sino, achei bem bacana. É, foi legal ver a explicação, né, que os caras estão. A volta do Kane mascarado é por causa que a WWE no WrestleMania 28 quer quebrar o recorde de máscaras, não sei o que. Acho meio esfarrapada, acho que é pra voltar pra fazer build com Undertaker mesmo, pra ficar com coisa clássica. Eu acho que se a WWE quer bater um recorde de pessoas mascaradas, ela tem que levar fãs do Neymar, né? Verdade. Puta que pariu. Aí, vamos ver a opinião do nosso Lucas Godoy. Então, eu acabei de ler uma notícia que esse negócio de ele voltar mascarado pra bater o recorde só é lorota, que se a WWE quiser bater mesmo o recorde, ela faz o Rey Mysterio fazer uma aparição mesmo machucado e fazer todo o fã vestir máscara. E a volta do Kane foi muito foda, o jeito que foi. A calça dele tá um lixo, falando a verdade. Mas foi muito foda a entrada dele com aquela máscara de ferro tenso do caralho, que parecia que ele ia pegar um maçarico e ia fazer um carne queimado do Mark Henry ali. Eu não sabe achar calça do cara. É, eu pensei que... Hã? Foi notar a calça do cara que tá... A calça não tá muito legal. Porra! Tá com um foguinho tosco. Ô, Corbari, você tem que levar em consideração que o Godoy agora fez Enem, Fuvesp e tal, Fuvesp, não sei. Porque ele quer entrar na faculdade de moda, né? Então você tem que relevar isso, né? Aham. Pra estudar com o Ricardo, é claro. É, quando ele entrou com aquela máscara de ferro, eu pensei que ele ia voar e começar a tocar Back in Black do AC/DC, sabe? Iron Man. Por que aquela máscara era Slipknot? É, então aí vamos... Tudo bem, né? E a pessoa, Godoy, ele começa a tocar Twilight ali no ringue? Oh. Então, vamos à opinião do nosso membro repórter aí, Luiz Lanzoni. O Kane voltando é muito foda, né? O cara é muito foda. O problema do Kane é que ele é muito injustiçado. Só que agora ele tá voltando com essa máscara aí, tem essa história aí que estão falando que é barela. Só que ele só voltar pra fazer no WrestleMania o recorde com máscara. Só que eu espero que não, eu espero que ele tenha de poder ter e que acabe a essa história do Nintendo que na WrestleMania de maneira digna. Então, galera, vamos à opinião do nosso vendedor de flores, florista. Então, velho, eu achei a volta do Kane foi boa, cara. Eu achei interessante. Como muitos falaram, né? Todo mundo ficou... Teve gente que chegou a falar que estava em êxtase quando entrou o Kane no ringue e aplicou o Shockslam lá no John Cena. Bom, eu espero algo mais interessante do que só a volta, né? Porque só a volta... A volta foi boa, mas eu espero alguma coisa... Sei, alguma rivalidade pra ele agora. Talvez sim com o Undertaker. Eu acho que finalmente seria uma coisa interessante depois de tanto tempo, né? Uma field com o Kane de máscara contra o Undertaker. E só mais uma coisa, a volta do Kane, né, jogou por terra o que o Corbari falou, né, que ele achava que o vídeo do It Begins era pro Kane. Eu falei, tipo, Kane e Undertaker, né? É, ele falou da field do Undertaker e do Kane. Né? Não, mas já foi por terra, já era. Dá pra puxar de novo, né? Então, galera, vamos aí terminar esse assunto sobre o Kane. Mas antes disso, eu só acho que também... Concordo com o Corbari, com o meu irmão, que vai ser a field Kane e Undertaker. Daí eu acho que o Kane vai vir e vai destroçar todos. E se não for pra acabar com a carreira do Undertaker, vai ser o futuro Undertaker, cara. Aliás, teu irmão é um desde o início dos tempos que ele desiste. Que vai ganhar uma Royal Rumble, né? E após ser motivo de chacotas e riso. Vai errar de novo. Mas eu acho que em 2012 as chances pro Kane vencer é grande, né? Já que é o último Royal Rumble, né? É, cara. Então, daí vamos aí. Apesar que vai que o fim do mundo atrasa um mês. Aí já dá pra fazer outro Royal Rumble. Na verdade, o Royal Rumble geralmente é no último domingo do mês, né? E se o fim do mundo, que tá programado pro dia 21 de dezembro, atrasar um mês, vai ser dia 21 de janeiro, não? Não vai dar tempo ainda pro Royal Rumble. É verdade. Galera, vamos continuar aí o assunto, vamos pegar o foco, porra, e vamos aí falar do nosso próximo pay-per-view da WWE, que vai acontecer domingo, o TLC, Tables, Ladders and Chairs, ou como o cara do... Obrigado, que se eu falasse eu não saberia. É, tem gente que não sabe, Ricardo. Que otário, velho. Seu otário. Então é o TLC, Tables, Ladders and Chairs, ou como o cara do Esporte Interativo fala, mesas, cadeiras e escadas. Não sei porque ele troca, deve ser... Não sei porquê, mas vamos continuar, acho que dá pra falar melhor. Por favor, posso fazer uma coisa por causa que eu assisti pela primeira vez na vida o SmackDown no Esporte Interativo. Fale. Fale como foi sua experiência. Por que aquele apresentador que aparece antes dos comerciais... Toda vez que vai falar SmackDown, e dá um soco na mão. Não sei, porque era... Porque SmackDown significa isso, né, o animal. Mas por quê? Toda vez, toda santa vez. Imagina, toda vez que você fosse falar peido, você tivesse que peidar, Ricardo. Que comparação. A mesma coisa, velho. Que comparação. Vamos continuar aqui, então. Vamos pegar aí o card aqui. Levantado, bem levantado. Até agora... Até hoje, não é parcial. Vamos aí fazer aí o... Pelo World Heavyweight Championship. Uma chairs match. Mark Henry, que é o campeão atual, versus Big Show. Agora que você falou, né, uma chairs match, eu, na minha mente psicopata, fiquei imaginando eles dois brincando de dança das cadeiras. Então. Já aproveita e fala a sua opinião sobre essa luta aí. Vai virar acontecer. Cara, eu acho que assim, né? Como é luta pelo título, eles iriam querer botar numa das três estipulações. Uma. Em uma tables match. Porra, seria mais chatice, né? Tables match no geral é chato. É um cara querendo empurrar o outro, fica aquele agarra-agarra. É uma parada bem pederasta, eu não gosto muito não. Cara, você não quer comparar uma tag team que se especializou nisso com dois gordos que se especializaram em ser gordos, né? Não, só que você não pode falar que todas é, Tables Max é chato, né? Não é uma Tables. Não, não é, mas, pô, tô falando, são dois gordos. São dois gordos sem, eu sei, só que sem mobilidade, entendeu? Tipo, sei lá, você no futuro, tá ligado? Não tem nem graça. Nossa, velho. O Lanzone no futuro é o Big Dead V. Todo mundo sabe disso. O Mac não, mas é muito magro e muito baixo pra ser o Lanzone. Não, deixa eu só terminar aqui. Tiers Match, acho que é a opção correta mesmo pra esses dois caras aí. É parada que pode ser mais legal. Até porque toda a storyline envolvendo ambos se baseou basicamente em cima de uma cadeira, né, que afastou o Big Show, que ele até pareceu aquele cara do Family Guy, né, lá que não machuca o joelho, esqueci o nome agora do cara. Peter Griffin. Isso, valeu, cara. Mas, no geral, acho que era a melhor opção, então, que fosse uma singles match normal mesmo, mas como é o fim da feud, né, eles merecem uma lutinha. Cheers. É o que dá pra fazer, né? Então. Se bem que ia ser esquisito mesmo uma tables match entre eles dois, até porque se eles apoiassem numa mesa já era, quebrava e perdia, né? Você viu o tamanho do show nesse último. Eu poderia aguentar esses caras. Esse último round, ele quebrou uma mesa com um soco. Pois é. Então, acho que não. Acho que com um soco o cara quebrou a mesa, eu acho que ele não ficaria bem assim, deitado na mesa. Então, vamos aí passar aí pra opinião do Fábio Corbari. Ah, sei lá, a gente já viu algumas lutas entre eles, eu não acho tão bacana assim, uma luta com as cadeiras, não espero algo tão interessante assim. Ainda mais vindo da luta entre os dois. Tem estilo semelhante, eu acho meio complicado, né? Uma luta com pessoas assim, estilo tão semelhante como eles, estilo pesado, assim, pouca mobilidade, assim. Então, mas vamos esperar. Eu tô gostando do Marquinhos como campeão e sempre gostei das aparições do Big Show, assim, sendo dois tipos de monstros. Vamos ver o que dá pra tirar entre eles. Geralmente, a WWE guarda algumas surpresas pra essas lutas que ninguém dá nada. Certo. Vamos aí, show Godoy. O Kane vai invadir a luta, vai pegar as cadeiras, vai enfiar uma cadeira no rabo de cada um e pronto. Precisa fazer uma referência à sua realidade, né, Godoy? Não, Ricardo. Ah, enfiar a cadeira no seu rabo é a minha realidade mesmo. Tá bom. Ainda bem que eu não te encontrei no Rock in Rio, viu? Que eu teria medo de ser severamente atacado por um grupo de drag queens, mas tudo bem. Então, vamos parar aí, então, chega, já vamos passar aí pra opinião do turista. Bom, cara, não é uma luta que me chama muita atenção. Acredito que a escolha de uma chairs match foi porque a cadeira é a única coisa que os dois conseguiriam suportar, ou o único objeto que conseguiria suportar os dois por muito tempo, né? E eu espero que... Pensa a cadeira, hein, velho. Pois é, cara, então... Cadeira de plástico não vai, não. Não vai, se for aquela cadeira de praia também não rola. mas as cadeiras de aço, acho que... Eu queria pelo menos ver uma cadeira amassada. Eu acho que não vai rolar, não, mas eu queria ver pelo menos uma amassada, assim, nas costas de um, na cadeira. Não tem mais cadeirada na cabeça, né? Então não tem sentido essa luta. Cara, eu acho que seria muito mais bacana se fosse uma luta nas escadas, né, entre os dois. Daí sim é... Eu acho que qualquer das estipulações desse TLC, cara, todas não combinam com o Big Show ou o Mark Henry, sabe? Big Show e Mark Henry tinha que fazer campeonato de quem come mais cachorro quente. Então, a única luta que presta. Na última ladder match do Big Show, do Mark Henry, a escadaria quebrou. Subindo. No tables match o cara não fica nem em cima da mesa direito. E uma chairs match, o cara não pode sentar na cadeira. Então fica meio difícil pra qualquer estipulação, né, desse pay-per-view. Principalmente, eu acho que vai ser uma luta muito... muito... muito chatinha, sabe? E ainda mais ainda pra um título que é tão... tão assim... que teve uma história tão bonita, assim, já na WWE, cara. E na WCW também. Pô, fazer isso é totalmente... totalmente sem sentido, sabe? Então aí vamos passar aí pra opinião do Lanzone. Fala aí, Lanzone. Bom, a minha opinião não tem nada diferente das suas. Eu só vou querer dar uma única cara na luta. Eu não sabia de vocês. Rola cash-in depois? Olha, rola cash-in depois? Não sei, cara. Não. Eu acho que... Eu não sei, ele disse que o Daniel Bryan disse, agora vai, só vai fazer mesmo no WrestleMania 28 mesmo. Ah, ele já tentou uma vez pra tentar de novo. É, eu também acho que também vai tentar de novo, mas daí, tipo, acho que vai terminar a luta, o Big Show ganhar o título, daí vai vir o Kane, vai pegar o Big Show ou o Kane, ou o Mark Henry, desculpa, e daí vai vir o Daniel Bryan. Mas não sei. Nossa. E aí, o que vai acontecer? Viajou bonito. Não, pode vir dos dois jeitos. Ou o Mark Henry ganhar e reter o título, e vem o Kane. Destroça. Na verdade, o Kane vai vir de qualquer jeito, né? Então. Eu acredito nisso também. Seguinte, vem o Daniel Bryan. É isso que eu penso. E aí o Kane vai lá dar um choque no Daniel Bryan não, também, ele já vai não, sem fazer o cash-in. E aí ia ser muito legal. Nossa. Então, furar mais um cash-in do Daniel Bryan? Claro, pô. Vamos continuar. É, já furou. Acho que vai acontecer o seguinte. Já furou uma vez. O show vai ganhar. Vai aparecer o Kane, vai vir choque, né? Aí o John Cena vai aparecer. Nego tá conspirando fácil, hein? É, né? Aí o Dolph Ziggler vai aparecer, não. Vai dar um zigue-zague no John Cena. Vai aparecer o Yoshitatsu. Vai aparecer o Cena. Aí aparece o Bryan e faz a caixinha. É, e o Chris Benoit vai voltar também, segundo o Lanzoni. Uh-huh. Fala, agora falando sério. Daí ele fala outra. Outra missão. Acho que isso daí não vai ser. A missão vai ser cumprida. É, então vamos continuar aí depois dessa... Vamos continuar, essa munhecada aí, desmunhecada aí do Ricardo. Vamos continuar agora com a ladder match entre Triple H e Kevin Nash. A luta com teia, né? De tão velho que os caras já estão já. Mas vamos aí primeiro com a opinião do nosso participante especial de hoje, o Florista. Cara, eu já comentei sobre isso, vou falar de novo. Desde que o Kevin Nash não use powerbomb, acho que qualquer coisa eu posso esperar nessa luta. Então já era, né? Vai ser mais um powerbomb desse, ele mata o... Já era, já o Triple H vai morrer nesse daí, cara. Vai aposentar o Triple H no TLC. O Godoy falava interessante aqui do que isso não acontecer. E agora a nossa opinião do nosso querido Lucas Godoy. Querido. Eu não te conheço, mas tá beleza. Só que vem na hora. Vai lá. Pô, só porque eu sou bochechudo, velho. Enfim. O Triple H vai pegar o Sledgehammer que o Kevin Nash não consegue subir numa ladder, mas nem fudendo. Concordo. É. E aí depois que ele descer, ou ele vai destruir o Kevin Nash com a marreta, ou o Kevin Nash vai pegar a marreta dele e pronto. É, mas daí automaticamente o Triple H já teria ganho de, né? Já. Não, maneiro que o Godoy falou. Achei não, que o Godoy falou as duas possibilidades. Termina por pin e submissão. É, não sei, é uma ladder match, cara. Não deixa de ser uma ladder match. Então, mas só que depois que ele pega o Sledgehammer, a luta continua. Ah, então vamos ver então o que vai dar, hein? Tomara que o Triple H enfie a Sledgehammer no rabo do Kevin Nash. É, que isso, Florista, isso é uma coisa que o Godoy falaria, não você. Tá, então. Desculpa, então fala aí, Godoy. Então, tomara que o Triple H pegue a Sledgehammer enfim no rabo do Ricardo. Opa, aí. Tá vendo? Então, vamos aí na opinião do Fábio Corbari. Seria por pin, pô. Não, é. Esperar, cara. Vocês já falaram aí bem, já que até comentamos nos podcasts passados. É luta de dois medalhões eternos aí na luta livre, né? A gente fala que pode ser isso, pode ser aquilo, mas. Sei lá, às vezes eles podem surpreender positivamente ou surpreender negativamente. Espero que eles vão surpreender positivamente aí. Até porque eu sempre gostei de lutas com escadas. E pensando, né, os dois já foram grandes. Já foram épicos há algum tempo. Vamos ver se podem reeditar uma luta épica aí novamente. É, tanto é que os caras já têm anos de treinamento, né, cara? Acho que não é a resistência que vai deixar de ser uma luta boa, né? Não, é o que eles podem fazer. Ou melhor, o que eles não podem mais fazer. Desculpa falar. Desculpa falar um negócio. Vai lá, no caso, o Kevin Nash não tá conseguindo nem andar, mas ele... Aproveita e fala a tua opinião aí, Lanzani. Vai lá. Aproveita e fala a tua opinião aí. Quando o Kevin Nash tava em ação na TNA, eu falava muito mal dele. Não é porque ele foi tanto da WWE que eu vou continuar. Eu vou parar de falar mal dele. Ele é um ex-wrestler em atividade. Verdade. Sim. Tá? Ele não aguentava correr da entrada do stage da TNA até o ringue, ele vai aguentar lutar uma guerra, né? Não é tanto assim, tá? Fisicamente, cara, dizer. Cara, eu acho que Kevin Nash não tá tão fim de carreira como muita gente diz aí. Eu acho que pode fazer algo bacana aí. Agora uma coisa que eu acho maneira é que essa ladder match entre o Triple H e o Kevin Nash tá com umas regras mais complicadas que o Mundial Interclube de 2000, né? Que incluiu Corinthians e Vasco, os dois times do mesmo país, né? O cara tem que subir, pega a marreta e depois desce, pra depois sim poder vencer pro Pinfall ou Submission, tipo... Nossa, que tá... É meio sem sentido, né? Por que você precisa subir na escada pra pegar? Mas... Acaba logo a luta. E se a luta, vamos supor, se o cara acaba logo a luta antes de subir na escada? Ou seja, a luta só vai valer depois que o cara subir na escada. Também. E outra, ô Ricardo, é tão fácil deixar outra falar, só que dá pra ir no boss, né? Faz uma Sheriff's Match, por exemplo, Kevin Nash, coisa. Coloca Big Show e Mark Henry em singles match e coloca Ryder contra Ziggler como uma ladder match. Mas aí você é tá tão falando. Simples. É, mas é um mundo utópico, né? Você acha que o cara lá, tipo Kevin Nash, que se acha o Odo Borogodó, vai aceitar dois carinhas daí que não tem nem 10 anos de estrada tomar o spotlight deles num pay per view? Claro que não, né? Mas que spotlight os dois vão ter, meu? Que luta estão esperando? Porra, é só eu que tô vendo que o Kevin Nash tá acabado? É, cara, mas ele quer os últimos momentos de glória. Você quer que ele termine que nem o Ric Flair, que tá cobrando aí 10 mil reais pra ir na festa de debutante. É complicado, né? Então, vamos continuar aí. E agora vamos, acho que pra mim, o momento whatever, assim, do pay-per-view. Que é a tables match entre o Randy Orton e o Wade Barrett. Porra, na moral, Brechinho, a gente acabou de falar de uma ladder match. Então, Não. Mas você quer dizer que tem um momento mais whatever que esse? É, eu acho que a storyline não foi construída muito bem. Eu acho que o Randy Orton tá muito limitado atualmente. Tá muito super-herói atualmente. O que você acha que vai ser dessa luta, Ricardo? Me responde. Pô, cara, na moral... Com certeza vai ser melhor do que a do Triple H e a do Kevin Nash. Mas também não acho que vai ser aquela luta. Não, deixa eu só falar uma coisa, Modestinho. Quando começou na blogosfera e tal, tu achava do Randy Orton exatamente o que tu acha do John Cena agora. Pô, o Randy Orton melhorou tanto desde que ele foi pro SmackDown, que, pô, não tem nem como comparar. As lutas dele estão muito melhores quando ele tava no Raw. A diferença é você falar, super-homem e tudo mais. Pô, cara, ele é o que a gente pode considerar o draw da companhia, né? Ele é o cara que vende e tudo mais. E, pô, o que você prefere? Ele vencendo tudo e longe do título ou ele vencendo tudo e perto do título? Eu prefiro ele machucado em casa, sentado. Pô, cara, você iria querer isso pra você? Ele é um funcionário. Ele tem fãs. E tem pessoas que ligam a TV só pra ver esse cara, entendeu? Tem pessoas que compram coisas só por causa dele. Então, menos do mal pro Modestinho. Você queria isso com o John Cena? Você fica tão bravo quando fala pro John Cena, você vai falar isso pro Orton? É verdade. Ou melhor, se você queria isso pro Zack Ryder? Cara. Eu tô dizendo o seguinte, vamos comparar, cara. Quem que você quer ver mais? Randy Orton ou John Cena? Quem que tá mais limitado no ringue? O John Cena, acho que nem vai ter alguma coisa no pay-per-view. Disseram que ele vai ser special referee na luta. Cara, eu não queria... Na verdade, se tratando de luta livre, eu preferia ver a Kelly e a Melina numa luta de gel. Mas como eu não posso... Os caras não fazem, né? Se tratando de luta livre. Totalmente, né? Você não tá se tratando. É aquele joguinho do Rumble livre. Roses, do Play 2, tá ligado? Meu amigo roubou esse jogo de mim. Mas sério, falando de luta livre mesmo, eu preferiria mil vezes ver Daniel Bryan na vida, um Zack Ryder, uns caras assim do que eles. Mas como eu sei que isso não é possível, dentro da limitação do que é possível, já show de bola colocar o Wade Barrett, que tem lutado pra caramba ultimamente, pra fazer um combate com o Randy Orton e que pode render coisas boas. Eu tô esperançoso, pode ser coisas boas, e o Randy Orton já tá muito melhor do que o ano passado, que ano passado o Randy Orton tava insuportável. Ainda, né, mas tudo bem. Eu vou falar algo pessoalmente, assim, ó. Eu não aguento ver o Randy Orton nem nas vinhetinhas de entrada dos shows, vai. Assino mas... embaixo o que o Corbari falou. Eu falo isso no meu review em podcast. Você há tempo já. Parou de assistir um pouco, não parou? É, cara. Tô... Eu acho que foi por causa disso. Você. Quem tá falando? Não, o Ricardo parou de assistir. Não, e não. Aí... Olha só, eu assisto todo o Raw Super Show. Porque é o único tempo. É o único tempo livre que eu tenho. Pô, o show que o cara, bastante. O show que o cara tá, você não vê. Ué, mas ele... Não, ele faz uma pontinha no Raw Super Show sempre. É sempre contra a Jobber, cara. Não, eu também vejo às vezes o SmackDown. E ele tem melhorado bastante, cara. Eu... Comparado com o ano passado, pelo amor de Deus, aquela fase dele contra o The Miz... Ah, eu não tenho vendo nada, mas eu mesmo pessoalmente eu não gosto de... Não, cara, pessoalmente o Corbari acha o Randy Orton um pé no saco. Não. Tá. Até excluiu ele do Orkut, do Facebook também. A gente vai fazer o seguinte. Parou de seguir no Twitter. Florista, eu também excluí o Randy Orton do meu Orkut também, porque tinha uns três no meu Orkut, né? Então, aí... Vamos fazer o seguinte, vamos esperar terminar essa tables match e vamos comparar que foi uma luta ruim também no WrestleMania 27, ele contra o CM Punk. Vamos comparar? Vamos ver então, vamos ver qual vai ser melhor. Eu acho que com certeza todo mundo vai voltar do WrestleMania 27, mas vamos continuar. Florista, você tem alguma coisa a dizer aí? Eu sei que não falou nada, hein? Bom, essa luta com certeza vai ser bem melhor do que a Chairs Match e do que a Leather Match, na minha opinião. Eu acho que é uma field que pode ser bem trabalhada, e eu acho o seguinte, cara, se é pra ter Randy Orton lutando sempre, como o Ricardo falou, que seja uma luta onde ele não esteja envolvendo títulos. Entendeu? Então... Wade Barrett e Randy Orton é uma luta boa, é uma luta que vende, os dois lutam bastante e não tá por título, então pra mim tá ótimo, pra mim é a melhor das três até agora. Então vamos aí a próxima luta, que é uma, não sei, acho que já tá estipulado já a luta pelo Inter. O Marechinho, apesar do Lanzoni ser gordo, ele tem direito à opinião, pô, deixa o cara falar também. E aí, olha o bully. Não precisa, só pra outro não precisa, vai, continua. Então, só pra... Eu acho que eu também não falei, mas isso foda. Então vai aí, Corbari, se quer falar, vai. Só antes de dizer que o pessoal aí tá falando duas, três lutas. O pessoal, essa vai ser a luta do... Vai ser surpreender, não sei o quê. Mas digo aqui, pra deixar marcado, essa luta do Triple H contra o Kevin Nash, ninguém tá dando bola, mas acho que vai ser a luta do evento, hein. Olha, eu tô com o Corbari nessa. Assim, perdendo pra TLC match. Que eu acho que... Não, calma aí. Já é demais. Estamos falando que Kevin Nash e Triple H vão fazer uma luta boa. Cara, o Triple H fez uma puta luta com o CM Punk, que não foi carregado pelo CM Punk, como vocês podem falar. Ele lutou de igual pra igual com o CM Punk. Eu não vou falar mal do Triple H, não, mano. Eu acho que o problema da luta não é o Triple H. É o Kevin Nash, o Triple H vai ter que carregar ele nas costas, literalmente. Carregar um cara daquele tamanho nas costas vai ser difícil durante a luta toda. Hein? Então. Então, cuidado pra quem for lutar com o Lanzoni, então. Pô, e olha que o Lanzoni carrega... não, que ele faz jiu-jitsu, pô. Né, Lanzoni? É, mas não precisa usar, pô. Ué, você não gosta? Você não... Jiu-jitsu é arte de chão ainda por cima. O Lanzoni ganha tudo por esmagamento, pô. Tá, vamos continuar, não. Depois dele. Tem um. Não. Tem uma posição no jiu-jitsu que se chama 100 quilos, né? Lanzoni é 100 toneladas. Não, vamos parar, vamos continuar. Vamos aí a próxima luta pelo WWE Intercontinental Championship. que é o... Ah, eu se confundi. Booker T versus Cody Rhodes. O que vocês acham aí dessa luta? Começando ali pelo Luiz Lanzani. Bom, Booker T é um grande lenda. Cody Rhodes é a superstar que mais me surpreendeu, né? Mandou um chupa pra mim tão bonito no WrestleMania. Tá numa frente muito boa. Ano que vem, eu acho que vai pro main event. E pra mim o Cody retém o título, tá? Mas vai ser uma luta legal. É uma luta que falo pra vocês. Pode ser outro evento. É, também acho. Assim, eu acho que... Putz, fugiu agora. Eu acho que... Se o... Acho que tem que ainda crescer ainda essa storyline. Eu acho que vai acabar aí com o retorno total, assim, do Booker T ao ringue, sabe? Porque isso daí, por exemplo, até agora é só, tipo, o Booker T só vai lá pra derrotar o Cody Rhodes e, pelo jeito, voltar pra mesa de comentaristas. Até agora. Então a gente tem que ver aí como é que vai ser construída essa storyline. Não, mas agora vamos aí... Ah, não, ele não pode voltar, né, gente? Vamos combinar. O Booker T não pode voltar pra mesa de comentaristas, pelo amor de Deus. É, então, é melhor ele voltar pros rings, né? Mas vamos aí pegar a opinião aí do Fábio Corbari. Cara, pra falar a verdade, eu espero muito, não sei o que esperar dessa luta, não. Acho que eu sempre gosto de ver o Booker T lutando. Cody Rhodes, tem gente que fala que, nossa, ama aí ele, isso aqui, eu também não me empolgo. Acho que eu tenho um jeito de ver o wrestling de Shane McMahon. Eu não me empolgo ver Cody Rhodes, não me empolgo ver o Dolph Ziggler lutando ultimamente. Zack Ryder também não me empolgo, mas sei lá, o pessoal diz que são os lutadores do momento, então eu não vou teimar com ninguém. Mas sei lá, não acho que vai ser uma grande luta aí pra tomar conta do show, mas vai ser legal ver Booker T aí lutando mais uma vez por título. É, com certeza. E agora vamos aí à opinião do Lucas Godoy. Então, o Booker T voltando pro ringue, melhor que o Kevin Nash pelo menos, mas... Exatamente. Ele também não deve estar numa forma lá muito legal, né? O Cody Rhodes consegue, vai conseguir pelo menos carregar ele. Eu não espero uma luta ótima, não. E eu espero que o Booker T ganhe por disqualification. Acho que não, hein? Mas vamos aí a opinião do florista. Bom, então, eu acho o seguinte. Como o Godoy falou, o Booker T lutando é melhor do que o Kevin Nash. Na minha opinião, o Booker T na mesa de comentários é melhor do que o Kevin Nash no ringue. Caraca, velho. Tell me velho. That I just did not see that. Ah, deixa Ricardo, terminar, deixa... cara, terminar a opinião pra você fazer essas merda aí, Ricardo. Pelo amor de Deus, cara. Prosseguindo. Cara, eu tô falando... quando eu vi a contratação do Booker T, eu já esperava que ele lutasse, né? Ele estreou lutando na Royal Rumble, né, se não me engano. E depois disso acabou, velho. Foi pra mesa dos comentários e começou a fazer a gente desgostar dele. É, tá aparecendo porque aí o que ele fala de merda. Tá. É, pô, tem que ouvir um show onde quem comenta é ele. E o Michael Cole? O Michael Cole já deu no saco também, né? Nossa, tá. Mas porra. Ele tá igual. Tá um porra já os dois. Ele tá igual o Jerry Lawler naquele pay-per-view lá que você postou lá do WWF Judgment Day. O cara só fala argumento só pra dar. Só dá pra dar vantagem pro Rio. E é tudo argumento de idiota, sabe? De babaca. É, não. E assim, eu acho o seguinte, sobre a luta. Eu acredito. Eu queria muito que o Booker T já viesse como campeão, mas eu acho que o Cody Rhodes vence. Pra dar de fato início a essa field, né? Que por enquanto ainda não tem uma field montada, né? Não tem uma field armada. Mas eu, assim como foi dito aí, não sei quem foi que falou, acho que foi quem? Foi o Lanzoni, foi o Corbari, o Godoy que falou que deve ser a luta, pra mim também, vai ser a luta do pay-per-view, tem tudo pra ser. Foi o Lanzoni. Então foi o Lanzoni, isso mesmo. Então, pra mim tem tudo pra ser a luta do pay-per-view, velho. E eu acho que o Cody Rhodes tá num momento onde onde ele tá lutando muito. Ele me impressionou, que eu achei que no final da Priceless, eu achei que o Cody Rhodes podia ser mandado embora. E ele deu a volta por cima. Então, cara, pra mim ele é de fato o futuro do main event aí, né? Então eu acho que essa luta tem tudo pra ser uma luta boa. Apesar de eu querer que o Booker T vença, mas eu acho que vai dar Cody Rhodes. É, beleza. E vamos aí a opinião do Ricardo Silveira. Opa, me chamar pelo sobrenome, parece que é minha mãe me dando bronca. Mas é basicamente como o Florista falou, né? This guy is in my favorite five, né? É o comentário sempre que o Booker T usa aí pra qualquer cara que entra no ringue. E acho que o top 5 dele tem mais de 10 pessoas já, mas se não vem ao caso, eu tô reparando que esse pay-per-view, né? Esse pay-per-view já tem dois anciães aí já envolvidos, né? Booker T, Kevin Nash, se considerar também tem o Triple H aí como ancião. Daqui logo mais, isso daqui vai virar o Retiro dos Artistas, né? O nome desse pay-per-view. Os caras traduzem lá mesas, cadeiras, escadas. É, a Vicky Guerreiro também. Acho que eles deviam traduzir o TLC como Retiro dos Artistas utilizando objetos. Sei lá, é, por acaso é pay-per-view em homenagem a TNA, pô? Até parece, né? Então aí, galera, vou continuar a próxima luta e eu tô bem... Caralho, não acabou o pay-per-view ainda. Tô bem ansioso pra essa luta, que é pelo United States Championship, que é o Dolph Ziggler versus o Long Island IZ, Zack Ryder. Vamos começar aí com a opinião do Corbari, que tá quase indo pro limbo. Tá, vai aí, Ricardo, vai lá. Acabou o show, Ricardo, aí beleza. Nossa, cara, não, vai continuar, vai, Corbari. Legal. Pois é. Então, essa luta, o pessoal tá esperando pra caramba. Como eu disse, eu não me empolgo entre os dois. Apesar de que o que aconteceu pra acontecer essa luta, né, do John Cena lá, renegando a chance ao título e tudo mais, deixou ainda mais interessante o combate. Não duvido nada que o... Não, é complicado. Fato já, mas que o Zack vai ganhar já, cara. É, não vou dar tão... deixar tão... Ah, o louco, se perder de novo vai ser mancada. Isso que eu acho, vai ser muita, muita sacanagem. Então, eu não duvido nada, cara. Eu não garanto 100% não, mas tende a isso, né? Mas uma coisa acontece. Se ele perder, ele vai xingar muito no Twitter. Nossa senhora. Sensacional, cara. Quem convidou o Florista pro podcast, tá de parabéns. O cara é foda. Então, obrigado. Vai lá. Aproveitei que você tá fazendo teu show aí, Ricardo. Vai lá, fala a tua opinião aí. Não, agora que eu falei de foda, eu lembrei do Vitinho, né? Dig, sou foda, mas. Qual é a luta mesmo? Do Dolph Ziggler e o Zack Ryder, né? É assim, como todo mundo tá falando, né? Chega uma luta, o Lanzani fala, eu acho que essa luta vai roubar o show. Aí chega outra luta, aí o Corbari fala, eu acho que essa luta vai roubar o show. Como cada um tá falando que uma luta vai roubar o show, eu aposto que essa luta aí possa roubar o show. Os dois caras têm potencial pra isso. Eles têm carisma pra isso também, né? Eu acho que se tem uma hora que a crowd vai ficar 100% em chamas, é agora, né? Não vai ser a hora que o Kane entrar. Quando o Kane entrar, quem tá em chamas é ele, né? Tá, eu sei que você tá... Cara, continua com o comentário, tá? Não faz piada, não. É, eu percebi, o silêncio constrangedor mostrando que a piada foi ruim. Mas, como eu tava falando, eles vão estar aí pelo o United States Championship. E aquilo, eu acho que o Ziggler vence e abre brecha pro Real Turn pro John Cena. Eu acho que o John Cena vai se irritar com o Zack Ryder e vai abrir aí a brecha pro Real Turn dele. Pra ser o Rio contra o The Rock. É, porque ele tá. Porque ele tá até. Tão até especulando que ele vai ser o espécie referee, né? Da luta, né? Então pode aí ficar. Isso daí é boato de voto pro meio. Ficar puto aí com o Zack Ryder e acabar dando a vitória pro Ziggler e acabar. Tá todo mundo falando isso justamente porque o Cena não ficou de fora em nenhum pay-per-view, né? Do ano. Ele vai lutar com o Kane, gente. Ele... Ah, vão arrumar uma luta do nada por causa de um ataque do Marrow. É John Cena. E, mas só que então, John Cena contra Kane. John Cena. Ou eles fazem o John Cena jogar num pay-per-view pro Kane, ou mandam o retorno do Kane pra puta que pariu. É, então eu acho que eles vão fazer o Kane ganhar. Não vai ser nenhum job. Eu acho que. Vai ser uma puta de uma luta. Eu acho que assim. O John Cena é o face top da empresa. Então ele tem que ser o exemplo de cara. E o exemplo de cara não é vingativo. Então eu acho que ele não vai fazer isso com o Kane. Então vamos aí, opinião do Florista. Bom, sobre a luta, essa luta do United States Champion, eu acho que o Dolph Ziggler perde essa luta pro Zack Ryder. Mais pelo que o Dolph Ziggler merece do que pelo que o Zack Ryder luta. Né? Porque eu acredito que o Dolph Ziggler vai, depois do TLC, a partir do ano que vem, ele já vai pra cima de um título mundial. É o que ele merece por ele ter lutado, por ele ter crescido tanto que ele cresceu nos últimos shows, nos últimos meses. E tomara aí que o restart da WWE faça um bom reinado com o United States Champions, porque... Eu não espero muita coisa dele, eu não. Eu acho o seguinte... Eu acho que ele é fogo de palha. Eu acho que ele vai virar o Undisputed Champion, né? Porque ele é o Internet Champion do United States, né? Aí tá de sacanagem. Vai virar Só pode estar brincando. O Zack Ryder tinha que ganhar o United States Championship colocando o Internet Championship numa luta de dois títulos com o Dolph Ziggler. É, uma Undisputed match, né? Uhum. Então vai, aproveita que você falou e vai falar tua opinião aí, Godoy. Então, o Zack Ryder vai vencer, eu não acho ele tão fogo de palha assim, quer dizer, atualmente ele não tá lutando nada mesmo, porque ele virou Pokémon da WWE, aí ficou com dois golpes só e tá muito feliz. Mas só que quem assistiu aquela luta dele com o Christian pelo ECW title sabe que ele sabe lutar. Ele fez uma ideia genial, que foi o Z-Tour Long Island Story. E, sinceramente, merece no mínimo um reinado mesmo de United States Champion. E eu acho que ele vai ter um bom reinado. Se a WWE der espaço pra ele... Eu concordo com tudo que tu disse. Então, aí, Lanzoni, alguém quer falar mais alguma coisa? A ideia que ele teve, o cara merece ter um reinado. Não precisa mais falar. Continua, Lanzoni, vai. Não, eu concordo exatamente com o que o Godoy falou. Ele é um bom lutador, como a WWE tem vários bons lutadores no mid-card, só que não dá oportunidade, tá? Só que ele teve essa ideia aí do programa na internet, foi genial, estourou, todo mundo tá vendo, todo mundo tá curtindo. E agora tendo oportunidade, sabe? Ele merece no mínimo, no máximo também, né? Eu acho que é o que ele merece. O título americano, e quem sabe no futuro ele possa desenvolver mais suas qualidades, e quem sabe despontar aí pra um main eventer, talvez. Não sei, acho difícil, mas quem sabe a WWE deixa ele usar o que ele sabe, né? Então, exatamente. Aliás, eu esqueci de comentar, o Dolph Ziggler, ele perde essa feud com o Zack Ryder, mas ele sobe pro main event rapidinho, que na verdade, eu acho que ele já tá pronto desde uns 2 anos atrás, naquela feud com o Rey Mysterio. Eu acho que não eu, tá tão assim não, hein? Eu, sinceramente, sempre fui muito fã dele, desde a estreia dele. Ah, porra, a primeira luta dele, ele humilhou o Batista, então... Foi a primeira luta dele como Dolph Ziggler, né? O cara vem desde lá da Spirit Squad, né? Quem não sabe, ele é o Nick, né? Da Spirit Squad. Fãzaço dessa grande stable depois de desformado, ele foi usado bem depois e voltado como nome de Dolph Ziggler, e o cara que só falava 4 palavras: Hi, I'm Dolph Ziggler. Falava isso. Isso aí são 5 palavras. Como o Florista falou, com a ajuda, ele era péssimo em Mixed Skill. E com a ajuda aí também da Vicky Guerrero, de várias pessoas. Não é que ele era péssimo em Mickey Skills, e quando ele falou Hi, my name is Dolph Ziggler no Royal Rumble, o ginásio inteiro falou junto. O cara já tinha carisma, velho. Não, ele tinha carisma. Ele tinha carisma, mas era... Nick Skill aí também. O que tem a ver? Mas ter carisma com 5 palavras é meio difícil a gente medir o carisma. Cara, a Nick Skill dele não era muito boa, cara. Claro que não, com a ajuda da... E atualmente não é tão boa assim, é porque vocês acham que Nick Skill ia saber falar inglês. Não, de fato, ele começou o legal. Se fosse assim, o Ricardo ia ser um lixo de Mix Skill, hein? Não. O legal dele é que ele há muito tempo ele não falava praticamente nada, só quem falava era a Vicky. E agora ele tá tendo espaço para começar a falar, entendeu? E isso mostra que a WWE tá criando uma certa confiança nele. Tá criando uma certa confiança nele pra já deixar ele falar no microfone. Isso, pra mim, é um mérito da Vicky Guerreiro. Então, daí é isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só falar um negocinho. Eu também concordo que o Ciro é futuro em meio evento e tal. Só que já estão esperando pra antes do WrestleMania? Não. Não. Ah, tá. Não sei. Talvez ele fique ali perdido no midcard e ganhe Money in the Bank. Que Money in the Bank? No Money in the Bank, né? Pô? Ah, tá. Pode ser, eu concordo com você, velho. Nossa, pode ser. Eu acho que vai demorar muito tempo. Money in the Bank. Eu acho que assim, ele vai. Acho que vai ser antes do Money in the Bank. Eu acho que ele vai. Ele tá 100% pro main event. Mas daí ele perde esse título no TLC e fica meio treinando pro main event nesses dois pay-per-views. Os três, né? O Royal Rumble, o Elimination Chamber e o WrestleMania. Depois do WrestleMania, cara, só vitória. Só não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano com o John Morrison, né? John Morrison. Ficou treinando. Só que a culpa foi dele, vamos combinar também. Ele tava. Depois do WrestleMania ia ser o ano dele. Aquela história lá. Da Patrícia lá, a culpa da Vala da Melina. Pode ser, né? Idiota, né? E agora, galera, vamos ao main event of the evening. Que é pelo... Main versus first. Então. Depois desse showzinho do Ricardo aí, aparecer, né? Vamos continuar aí pela luta pelo WWE Championship. Que, na verdade, é uma Triple Threat TLC Match. Onde o campeão, o Best in the World, CM Punk, irá lutar contra o Alberto Del Rio versus o The Miz. E aí, galera, o que vocês vão achar desse evento, começando aí pelo Florista? Cara, CM Punk, né, cara? Acho que não tem muito o que esperar, não. Ainda mais depois do Slammy Awards aí, ele ter sido eleito o melhor do ano, muito a contragosto, no meu caso. Eu acho que essa luta continua, esse cinturão continua com ele e vai permanecer, acho que até o ano que vem, até WrestleMania. Então, acho que não tem nem muito o que esperar de... Claro, tem que esperar de espetacular na luta pelos lutadores. Até até o Royal Rumble é fato que vai estar com os Punk. O problema é, Jericho vai tomar cinta no Royal Rumble ou no WrestleMania? Esquece o Jericho. A gente tem que pensar em quem tá na empresa aí. Se tem alguém que tá ali que pode tirar o cinturão dele, é alguém que tá na empresa, por enquanto. A gente só pode falar que se o Jericho vai ou não tirar, se o Jericho realmente voltar. Não, eu queria pegar um gancho do que o Florista falou, né? Ele falou sobre o Jericho no CM Punk, a contragosto e ganho sobre o Superstar of the Year no Slam Awards. É uma coisa que eu queria observar é que esse lance do CM Punk ser o melhor do ano se baseou em duas promos de, sei lá, 5 minutos, né? Foi quando a WWE deu a chance dele de falar, né? Que foi aquela promo mítica, né? Uma das melhores do ano. Quando ele foi o chute. Foi o chute dele, né, da WWE. É, uhum. Não, é assim, uma das melhores do ano, porque eu não vi todas, então não posso falar que é melhor do ano. Ele jogando, acho que foi assim a melhor de todas, ele jogando tudo na cara de O que a WWE tava fazendo, é como se fosse teve um fã falando ali. Teve uma promo também muito boa no começo do ano entre o Undertaker, Triple H e o Shawn Michaels. O Triple H fala que o Shawn Michaels até termina a promo perguntando em que mundo e esteja certo que você está, você acha que você é capaz de fazer aquilo que eu não fui. É, ele aí brigou meio com o Triple H, né? É, não, aquela promo lá eu achei uma promo muito boa. E a promo feita por gênio que mostra a diferença entre um main eventer e um Cold Loads da vida aí, até de Biase, né? Mas o que eu ia concluir mesmo era isso, a WWE pegou ali a mina de ouro, que é o CM Punk, falando, deixou o pipe bomb pra ele lá e tirou, né? Pagou o pavio. Ficou essa coisa meio tipo, o CM Punk, ele ganhou destaque por causa de meia dúzia de palavras e só ficou nisso aí. Tudo bem, o cara luta pra caramba, fez uma 5-star match com o John Cena. Teve todo aquele repercurso, mas parou por aí, agora virou um main event face comum que nem os outros. Acho que ele não tá comum igual os outros, sabe? Acho que ele tá meio liga o foda-se, tá ligado? Porque ele chega com um manequim do John Larnares. Mas comparado com aquele de CM Punk, que esculachou John Cena, fez referências a wrestlers demitidos e tudo mais. Esse CM Punk atual é uma moça. Agora a gente se compara com aquele antigo. E vale lembrar também que o fato de eu não concordar dele ter sido eleito o melhor do ano é porque isso tudo começou em julho. Exato. E acabou em agosto, né, cara? Isso em julho acabou em agosto. E eu acredito que o Alberto Del Rio fez muito mais o ano inteiro por tudo que ele ganhou. Exato. E merecia muito mais esse título do que ele, né, cara? Peraí, Modestinho. Florista, porque é aquilo, né? O melhor do ano não é o cara que é melhor os 9 meses do ano. O melhor do ano é o cara que é melhor nos 3 últimos meses do ano. Os 9 meses do ano? Né? Ué, o ano não tem 12 meses? Os primeiros 9 meses. O melhor do ano não é o cara que é o melhor nos 9 primeiros, é o que é melhor nos 3 últimos. Vai ser sempre assim, qualquer lugar que tu for. Então, acho que assim, a gente não devia comparar, eu acho que o CM Punk Face agora com o CM Punk Rio. Eu acho que a gente devia comparar o CM Punk Face agora com o CM Punk Face lá do WrestleMania 24, lá em 2000. Aí só pra comparar aqui, só pra que eu me lembrei aqui também, esse lance de melhor do ano, né? Puxando uma sardinha pro meu lado. É o melhor do ano, gente, é o que é melhor durante o ano, não melhor só nos últimos 3 meses. Tipo eu nessa eleição ainda da Blogosfera aí. Fui bem até metade do ano, ele tal, agosto. Aí só porque eu sumi uns meses, nego já até me tirou das opções de voto. Ai, eu tô com ciúmes que eu não tô na lista dos maníacos. Não, mas aí. Meu Deus, como eu sou bandida. Aí eu não tenho. Aí a gente tem que parar e pensar, né? Pô, melhor do ano ou melhor do semestre? Mas... é verdade. Ah, vamos tirar a conspiração de lado aí. Mas alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa luta? E tem alemão nesse podcast. E tem gente que é do Wrestling Maníacos presente aqui. Só não digo mano. Porque não é ele que tá organizando. Quiser me encarar, só vem aqui, ó. Sou do Rio de Janeiro também, manda ver. Pera onde? Ah, ela vem, cara. Que pariu. Tem briga de favelado. Eu sou do bairro mais perigoso do Rio de Janeiro. Você é de Belfor Roxo? Não, eu sou de Realengo. Lá é barra pesada, lá eu não vou não. Então, aí galera, alguém mais quer falar alguma coisa sobre a luta? Eu quero falar mais quer bater no Floristo, sei lá. Vai lá, vai lá, Corbett. Não bota mais ali na fogueira, vai lá, Corbett. Não, deixa eu falar. Eu aposto no Floristo, viu? Já é. Vai ter luta, se for main event do TLC, então melhor ainda. Não, bora lutar na Fio, pô. Fio lá, na praia lá e tal. Ah, agora os caras tem rio. Até eu vou, né? Até eu vou cobrir a luta. Não. Precisa vir cobrir não, Lozone, porque nenhum lençol te cobre, imagina você. Nossa, vamos lá. Corbari, vai lá. Eu sabia que ele ia falar. Corbari, tua opinião, fala logo, porra. Caralho. Tô falando. Strong. Deixa eu ver. A luta. Não. Vamos, não. Deixa eu respirar um pouco, tá? Mas. Fico sem ar. Tudo bem, David. Tá. Não. É aquilo lá, bicho. Todo mundo tá. Quando é uma luta com essa estipulação, todo mundo espera coisa boa, né? Ainda mais com os três. Eu gosto dos três, até do The Miz nem tanto, mas do CM Punk, do Albert Del Rio, sempre gostei das aparições deles, não só das lutas, mas do que a tática que eles usam ali, toda a personagem deles perante a luta, acho que é muito fera, muito interessante de assistir. E é o main event, de fato, né? É a luta principal, embora eu disse que Triple H e Kevin Nash vai ser a grande surpresa da noite, a grande luta. É. Nada. Você me engala, match. Vamos ver aqui. Eu voto, né, CM Punk mantendo aí o título. Não sei que o papel do The Miz vai ter ali, mas eu acho que vai ficar entre CM Punk e o Del Rio. E eu quero ver nego quanto é tipo, spots bacanas. Vamos ver se vamos ter isso. É, cara, eu concordo com isso aí. Agora vamos falar sobre um assunto que está causando muita polêmica, mamilos, hoje em dia, né? Aí. Vamos falar sobre o It Begins, que foi intitulado desse jeito, né, por causa do primeiro vídeo. E agora tudo que a gente vai falar agora disso é It Begins agora. Então aí lançou, a gente já falou nos últimos podcasts aí sobre os três últimos vídeos. E agora o último Raw, foi o Slammy Awards. Lançou 2012 Control, que é o vídeo piazinho, com a menininha lá falando várias referências bíblicas e que alguém vai voltar no segundo dia de 2012. Então, galera. Mas só que esqueceu do principal. O quê? Que quem guarda o segredo da volta dele é a menina. Então, já que você começou aí, fale sobre tudo isso que vem acontecendo agora, os quatro vídeos. Então, ou é o Chris Jericho, ou esse último vídeo principalmente me deu um pé atrás, que é o Shane McMahon, mas eu ainda acredito que é o Chris Jericho. Pronto, minha opinião, acabou. Ei, Ricardo, o que você acha? Cara, eu tô confuso. Eu realmente criei um post aí até Tribuna, Get Ready to Rumble, eu tenho que editar ainda, não tive tempo, mas eu vi algumas opiniões lá e eu concordei, tipo, com a maioria, né, porque esse vídeo, essa parada do It Begins tá muito vaga, então ela abre margem para você interpretar o que você quiser. Se você quiser ver o Undertaker, você vai ver o Undertaker. Se você quiser ver o Sting, você vai ver o Sting. Se você quiser ver o Chris Jericho, você vê o Chris Jericho. Se você quiser ver Shane McMahon, é ele quem você vê. Se você quiser ver o retorno da DX, você vê. Se você quiser ver o retorno da NWO, você vê também. Do Benoit. Tudo ali você consegue enxergar. Acho que do Benoit não dá pra ver, não. Só o Lanzoni conseguiu ver o Benoit. Então, eu acho que assim, tá muito vago. E eu tô gostando até dessa promoção, porque tá criando aquela expectativa. Agora, é claro, se você fosse... É porque é uma companhia de verdade que tá fazendo isso. Se fosse a TNA da vida aí, provavelmente deixaria pra usar isso daí como pra promover um showzinho fubica no dia 2. Porque tá na cara que o show do dia 2 de janeiro vai ser um show de merda que vai se basear apenas no retorno de um cara. Ou de alguma coisa, não sei. É disso que eu tô falando basicamente. Os caras não estão trabalhando nisso sobre o rating, né? O que eu acho interessante, eles estão trabalhando nisso na storyline. Como é, vocês devem estar se imaginando, por que que não é em cima do rating, em cima da storyline? Porque se você for ver, você, ele valoriza mais os elementos, não o dia exatamente que vai mudar a coisa. Ele fala, não, eu vou voltar esse dia, mas daí em diante tudo vai ser diferente, não que só naquele dia vai ser diferente, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito, uma parte muito interessante, uma estratégia de marketing muito bem bolada pela WWE para saber vender bem a história e preparar bem os personagens para essa WrestleMania 28. Ah, com certeza aí. E depois de tudo, um florista aí já falou, mas fala de novo, florista, sobre a sua opinião agora. Agora, juntando esse último vídeo aí, se a sua opinião mudou, se a sua opinião não mudou, o que aconteceu? Bom, até o terceiro vídeo, Eu acreditava, eu achava que era Shane e Stephanie McMahon. Com o quarto vídeo, eu tenho certeza. pra mim, eles dois, cara. Eu acho que não. Eu acho que. Foi o que o Ricardo falou. Eu acho que eu consegui enxergar Shane e Stephanie ali. É. Mas, vamos lá. Sem mais. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu também estava até o terceiro vídeo bem claro pra mim que ia ser Shane Stephanie. Mas o quarto vídeo, eu não sei porquê, pra mim, pareceu que era Jericho. É. Então aí. Agora eu tô na dúvida. Antes eu falava, pra mim, era Shane McMahon e Seth. É, e Corbari, o que você acha? Eu? Não, nada disso vai mudando, né? Mas também que eu acho que esse novo vídeo que saiu não mostrou mais algo assim que pudesse. Nossa, é esse ou é outro? A gente até já comentamos aí no podcast do Garage Rumble, no do Western Maníacos, no do Western Informativo. Não, não é Informativo não. Mas é, comentamos aqui entre nós que cada um tem uma opinião embasada em alguma parte do vídeo, né? Os vídeos saem novos, mas abre assim pra ter qualquer um. Então é. Eu já disse que acho que não vai ser grandes coisas. Não vai ter muita surpresa como o pessoal acha que é, que tal. Eu já disse que achava que era e meio que meu palpite foi queimado. Então não tem como falar de novo. Vamos esperar. É, mas não é teu sonho lá, Batista, voltar? Não, seria só pra ver o pessoal, né? Tá esperando andio. E ver frustrado. Eu gosto de ver a maldade espalhada aí, o caos, então vamos ver o outro. Então, e galera, eu como junto com o Ricardo, eu tô confuso sobre isso agora. Eu tô pensando até fazer um texto sobre, mostrando as minhas possíveis teorias sobre esse acontecimento aí que tá tipo, tendo repercussão aí na WWE. E, cara, pô, eu tô achando, eu tô em dúvida entre Undertaker, Chris Jericho e o Shane e Stephanie McMahon. Ou seja, você tá em dúvida em todas as hipóteses que levantadas. Não, tem muitas. Tem outras também, cara. Mas às vezes são tão pouco escrotos assim, mas. Ah, beleza. Não fala, não. É, então, não vou falar. É, então. Então, galera, chegamos ao final de mais um podcast do Garrett Rumble. Um podcast divertido, diria eu. Então, vamos aí às despedidas. Começando primeiro aí pelos nossos, nossos amigos, né, de parceiro, o WrestleManiacos. Florista, fale sua despedida. Eu queria falar, o WrestleManiacos era o meu nome, mas tudo bem. Você não queria ser representado pelo WrestleManiacos, cara? Não, eu sou Florista. Tá bom, então. Caralho, mano, ele tirou a camisa do blog. É. Não tirei a camisa do blog. Tá bom. Eu sou Florista. Até porque o blog não tem camisa, né? Quem tem é o Get Ready to Rumble, mas tudo bem. Rapaz, a gente tem camisa sim. Rumble, que blog é esse, bicho? A gente tem camisa sim. Vai engolir o que você falou. Eu vou aí na tua casa fazer você engolir. Vai lá, Florista, faça sua despedida. Ficou agressivo. Valeu aí, Bodachinho, valeu. Vai que é de realingo, viu? Satisfação tá gravando aí, primeira vez com o Godoy e com o Ricardo. É, mais uma vez aí gravando com Modestinho, Lanzoni e Corbari. Já são de casa. Só vocês já. Mesmo pra me fazer. É, já, eu já tô chegando já escancarando a porta da geladeira, como, falei, como o Apocalipse falou da última vez, né? E, cara, pra mim tá sendo bom, tô gostando, a galera nova que eu tô conhecendo, tá sendo interessante gravar com vocês. E as portas do WrestleManiacos estão abertas pra todos, menos pro Ricardo, que não gosta. Que ama? Não gosto. Então, eu já sabia. Então, já, as portas estão abertas para todos, vendo pro Ricardo que não gosta. É, inclusive, a gente deve gravar uns podcasts mais no caso, não diria temático, mas eu gostaria de gravar uns podcasts com a galera dos blogs parceiros, e eu até fiquei de entrar em contato com as pessoas dos blogs parceiros por e-mail, só que a preguiça é maior e não me deixa fazer esse contato com as pessoas. Não sei porque quando as pessoas falam preguiça é maior, eu me lembro de Era do Gelo 3, ou 2, ou 1, sei lá, e comparo, né, aquela preguiça, o Cid com o mamute. Eu fico pensando na preguiça sendo maior do que o mamute. Nossa, que verdade. Essa acho que foi a pior comparação da noite. E olha que teve muito comparação. Pra mim tá sendo bom gravar pra vocês, cara. Acho que todas as vezes que vocês precisarem e quiserem me chamar, ou então se tiver faltando gente, se quiserem me chamar assim mesmo. Como é a maioria dos casos? É, como é a maioria dos casos, eu tô aí. Bora? Sem mais. É, então, galera, vamos aí. O nosso segundo é membro do Garrett Room, mas também faz uma. Também é um dos administradores do Wrestling Informativo. Falei, saiu meio embolado. Administradores do Wrestling Informativo. Lucas Godoy. Então, tchau, gente. Falou. Continue acompanhando o Wrestling Informativo, que não vai ter nada de novo. É porque ninguém acompanha, né? Bem, compare as visitas do WWE com o Guerrero Ram pra você ver. Nossa. É tudo fake, cara. É tudo fake. Falso, pode ser. É tudo fake. É tudo robô. Enfim, tchau. E nossa, boa sorte. E sobreviva até o próximo podcast. O blog é assim, hein? Tudo feio. Então agora vamos à sessão dos nossos membros, administradores do nosso querido blog Garrett Rumble. Primeiramente com ele, o futuro repórter de pro wrestling de tudo Lanzoni da é de mim, brasileira. Tudo brasileiro. Luiz Lanzoni. Bom, pessoal, acabei de ser elevado a administrador, mas tudo bem. Eu tô falando... Bom, pessoal, caraca, é bom, né? Eu sou responsável porque eu não falo não, porque você entende, Lanzoni, pelo amor de Deus, cara. Você falou, Lanzoni, eu falei assim? Membros e administradores. Você que entendeu errado. Membros e administradores, você falou, mas tudo bem. Bom, pessoal... Oh, deixa eu te falar. Bom, pessoal... Ah, bonito, ó. Bom... Eu não sei se vocês repararam, mas depois que deram esse tom de repórter pro Lanzoni, ele meio que engrossa a voz pra parecer radialista. Alguém reparou isso também? Ah, mas é, né, irmão? Tem que dar uma... Bom, pessoal, é isso daí. Foi mais um podcast gravado, bem legal. Quero agradecer novamente no terceiro podcast seguido o pessoal do Shockwave MMA. Em breve, eu acho que já vai ter sido postado quando esse podcast for lá. A matéria sobre o evento foi muito legal, Shockwave MMA, a estrutura tá de parabéns, a organização, pessoal, foi show o evento, foi muito bom. Quero agradecer também o pessoal do 87, no cast que também ainda não foi pro ar, mas vai antes deste, que esse daqui vai sábado, o próximo cast deve ir pro ar quinta, que a gente fez sobre o UFC. Cara, já me perdi nas datas já, velho. Então, não tem o menor sentido você falar de um podcast que já foi pro ar, então, né? Não, é porque, tipo assim, eu tinha falado nele que o main event tinha sido cancelado pela rádio, que a gente tava aí com outro projeto B pro main event, só que hoje, quarta, me ligaram, e amanhã eu terei uma reunião, então peço aí, pessoal, dê uma força aí, dê um pensamento positivo, porque quem sabe aí role mesmo o main event. É isso aí, pessoal, quero agradecer a todos e valeu, Modestinho. É isso aí, Lanzoni, agora vamos ao administrador do Garrett Rumble, Ricardo Silveira. Administrador. O cara é o maior estagiário que tem, velho. Nossa. Não, Ricardo, mas faça aí, tá despedindo. Olha lá. Não, cara, ele fala como administrador porque foi que eu botei ele no blog, pô. Aí que vai, mas. Ah, uau. É. Não. Pega esse amor. É, não, tem esse carinho aí, meio que um apadrinhamento, né? Embora o meu afilhado esteja mais presente no blog do que o padrinho, né? Mas aí é por causa da vida, né? Tipo, eu já tive a idade dele e tal, já tive esse tempo livre pra ficar no blog, hoje já não tem mais tanto. A nossa diferença de idade é de 2 anos, Ricardo. Entrevista com o Sonic Code. Uma modestinha, 2 anos atrás eu era muito mais ativo do que hoje. Hoje eu tô muito mais passivo na blogosfera. Já tive a idade dele. Na minha idade, como se você é passivo, Ricardo? Hoje em dia, ele acabou de revelar que hoje em dia ele é mais passivo do que ativo. Tá todo mundo viu. Quem tá ouvindo o podcast. Moretti, isso daí tá, tem que pôr. Tem que pôr, faz tá, já tá na despedida já, pô. Não, mas então, é. Não, claro que você sabe que eu brinquei um pouquinho aí, eu sempre zoo um pouco com isso aí, eu sou bem garantido ao ponto de poder brincar com isso daí, né? Eu não preciso ficar com medo da minha sexualidade, que nem o Godoy, mas... É... Basicamente... claro, você é gay, com certeza, ué. Pô, você é, tá falando, não, mas... O Godoy ainda não tem certeza se é ou não, você viu? É, não é, é, ele... Antes de estar na dúvida do que ter certeza que é. Pelo visto, tá pendendo bastante, mano. Mas, como que eu ia falar... Assim. Então, pessoal, quero agradecer aí a presença do pessoal por ter participado aí. Eu não conheci o Florista, pra mim ele era mais um desses caras aí de WrestleManiacos, sem talento nenhum e tal. E eu não, sério, eu tava me baseando pelo banner que ele fez pro Modestinho, né? Que ele pegou uma foto do Alberto Del Rio e que me pareceu uma capa da revista Caras. Quem não, mas foi o que o Modestinho pediu. Não. Tinha um banner melhor, só que ele preferiu esse. Fazer o quê? Não, esse. Não, que tinha o fundo branco, porra. Então olhem pro banner do que tá no Geralt Ramos, do Desafio de Aposta, lá da direita ali. Foi o Ricardo que fez. Aí você vê se ele tem moral pra falar de banner. Pô, cara, qual foi o último banner que você fez, né? Aí você tem que avaliar também. Que eu falei assim, faz você aí. Você falou, não, faz você aí. Ficou um empurrando de barriga pro outro, aí vai rolar uma pegada, né? A missão pra ser cumprida, eu tive que largar de barriga aquele lá mesmo. Isso aqui é o problema, ficou um empurrando no outro, aí saiu do jeito que saiu, né? Mas, queria agradecer também aí a Modestinho por ter me convidado aí também, pra participar desse podcast aí, que ficou bem legal a edição, com boas músicas, imagino eu, né? Só sobre games. Oi? Só sobre games. Não a do Top Gear, por favor. Só que você pediu vai ser de entrada, cara. Isso aí, cara. Pô, aquela música Top Gear é muito show, velho. Mas... É isso aí, pessoal. Agradecer se você teve paciência pra chegar até aqui no podcast. Que, imagino eu, deve ter sido um podcast bem interativo aí pra vocês. Um podcast bem emocionante, legal, risonho, engraçado, divertido, atrativo, atraente. Extravertido, delicado também, né? Por causa da presença do Godoy, um pouco gorduroso pela presença do Lanzoni e tal, um pouco florida pela presença do florista, um pouco. Intravenoso por causa dos seus venenos. Nossa senhora, cara, eu me senti mais uma venenosa agora, mas tudo bem. Nossa. Na música Rita ali, só pra quem entendeu a canção. É, e... Você tá mais pra era venenosa do Batman. Nossa senhora. Então, cara. Não, engraçado que a Era Venenosa é uma florista, né? Não sei se você sabe. É verdade. Aí você vê que você tá me chamando de você, né? Mas tudo bem. Isso aqui, perspicaz. Oi? Perspicaz você é. Eu vou passar a bola da vez, eu vou passar agora o bastão aí pras mãos do Fábio Corbari aí pra finalizar aí. Vai ter pra dar bastante risada. Em off nesse podcast aí. Mas faz um podcast que eu falei que não ia gravar, que tem muita coisa pra fazer. Eu falei, não, mas só 10 minutinhos aqui e ficamos até o final. 2 horas de gravação. Não sei se o Modestinho vai apagar aí muita parte ou não. Vai, porque muita coisa ele não gravou. Você gosta dessa parte aqui nos comentários. O Modestinho apresentou, não apresentou muito bem, Modestinho. Parabéns aí, vai fazer aí, pode ser que você vai apresentar mais vezes, depois que eu aposentar. Não, apresentou muito bem aí, e vai editar muito bem, creio. E a Lanzoni também, sempre presente, ao Godoy, pessoal do informativo. Ao Ricardo aí, que é o que, cheio de querer ser o troll, né? Querer ser o desalinhador aí de conteúdo, mas mandou bem de novo. E ao Florista aí, que já é um grande parceiro do blog, né? Já é mais do Girl Ready to Rumble que do Western Maníaco. Como o Modeste disse, é o cara 100% aí, sempre tá. Quando tá precisando de alguém pra gravar, ele tá aí, né? Na Rússia ele seria 140%. Meu Deus, cara. Merda. Pra quem faz? Acho que toda piada do Ricardo, a gente pode colocar a música do Tiririca no fundo. Ou o Cri-Cri, né? Música do quem falou isso? Do Tiririca. Pensei na Praça Nossa. Não, mas e... Não sei qual que é o... Acho que vai ter dois podcasts aí postados nessa semana. É uma coisa meio... Dois, não, três praticamente. É, uns 15 mil já, tá beleza. Já tá gravado aqui, já. É, isso se for ao ar, porque o pessoal aqui gosta disso. Daqui a pouco vai ter mais podcasts do que postagens no Wrestling Mania. Com isso não é bom, cara? Ele gosta de afinetar, né? Ele ama os blogs. Ele não consegue ficar sem falar da gente. Ele não... É amor incubado isso. É, aliás, falando em incubamento, né? Quem tá incubado aí, que acabou de revelar momentos atrás, foi o Godoy, né, Godoy? Como é que anda seu incubamento aí? Já vai ver. Você tá liberado, tá tudo abertinho aí. Pô, né, vai virar borboleta logo? Não. Eu quero voltar a ser larva. Então quer dizer que. Na verdade, você não é lá. Cara, não é você, não é lá. Você é um verme, cara. Você já é uma borboleta? Você já é uma borboleta, você quer voltar a ser. Não, eu tô tava dentro do caso. Ou você é lá, ou você botou. Revelações bombásticas? Deixa eu terminar. De me despedir aqui. Só avisar aqui. Poxa, verdade, a gente vê por aqui. Pô, o Ricardo que tá... viadando, né? Enfim. Só pra avisar que vai ter um podcast aí temático aí com o Luiz Garavelho. Lucian Undertaker. Modestão. Oh, meu nome é Ricardo, sou retardado. Tá? Nossa. Headshot. Mas o. Pô. Não, foi bom estar gravando. Eu vi falar alguma coisa e me esqueci, pô. Não, continua zoando, ele tá legal. Enfim, não sei quanto que o Modestinho vai cortar aí novamente, mas foi um bom podcast, estamos aí para próximas edições e aguardem que logo tem mais. Então, galera, depois de todas essas despedidas desses ícones da blogosfera do wrestling, eu, Modestinho, termino mais... Só um atalho, tá? Peraí. Ícone é só um atalho. Ah, ela vem, ícones... cara. É ícones e o Ricardo, você esqueceu de falar. Nossa. Não deixa o cara de fora. Não deixa o cara de fora. Sacanagem. Então eu vou terminar logo esse podcast aí e. Florista, você é um papel de parede, cara. Você é um papel de parede tudo, cara. Você é um papel de parede nerd, velho. Depois você me fala que eu sou gordo, mas porra, mano, você é muito nerd. Muito obrigado pela sua presença. Não, o Ricardo não é nerd. Eu não. Digo que você é muito corajoso por ouvir até o final desse podcast. Você merece meu respeito, você que ouviu até o final. E é isso aí. Porra nenhuma. E é isso aí, galera. Peraí. E. Só diga uma coisa antes de acabar o podcast, mas que logo aí nas próximas semanas, blog aí que mais cresce no Brasil, pioneiro aí sempre trouxe muitos prêmios e muitas coisas, felicidades para os leitores, vai ter um prêmio aí que é blockbuster, é o prêmio Thor, camiseta do Hulk Hogan. Puta. Nossa senhora, velho. Maravilha, Alberto. Não, mas a gente tem que levar em consideração que quem foi sorteado, premiado aqui no Get Ready to Rumble foi premiado, né? Que tem alguns blogs aí que a pessoa é sorteada e até hoje. Tá aqui um cara que ganhou o prêmio imaginário, né? Até hoje. Porra, eu ganhei a administração do blog, gente. Oi? Eu ganhei a administração do blog, eu troquei. Incineração? Administração. Pera aí, o Godoy é o novo... O tá afundando, né? Godoy, você é o novo administrador do Wii? Puta que pariu. É? Do PLL, porra. É? Nossa senhora. Ô, Godoy, não, você sabe... Ah, eu tô pensando que vocês estão falando do WI, porque eu ganhei também o prêmio do WI e não recebi até hoje. Revelações bombásticas aqui nesse podcast, igual o Florista disse. Mas isso aí é um conversa outro, eu só digo que vai ter aí, né, prêmios e serão dados, e é prêmios bacanas, não é nada, né, grandioso, não é grandioso, é bacana, de graça, né, até qualquer coisinha, enfim. E... De graça até gravar com o Ricardo, vale. Caraca, oi? Velho, vamos parar então, galera, terminando mais esse podcast. Falou, Get Ready to Rumble. Acesse www.getreadytorumble.wordpress.com. O cara que estiver escutando essa porra vai já tá no Get Ready to Rumble, caramba. Lazone. Cara, o Lazone ficou muito bolado agora, hein? Calma, Lazone, relaxa. Mauro, pô, eu tive que dar uma trollada. É, né? Até a próxima edição. Falou. Your movie.